quello che dice. Quando sono nel fatto che non vi potreste, è vero, sempre decidere. Sì. Não é 2, 2, 4, 100? 300. Para chegar em Salvador, foi da primeira casa da Fundação Muma. Caso faz comunicações após Mumas, tá bom. Ele não vai não embora. Se você quiser, eu vou levar para a Boguiza antes. O 2820 é. Vai você mais. Você está usando. Solo Oxa 63-10, gate de meia dúzia para pushback e acionamento. Reporte táxi 6310. Livre pushback e acionamento, Oxa 63-10. Ah, solo, boa noite, CNM 303. Prossiga. Autorização para Guarulhos. Salvador Guarulhos, 360, tá pronto? Tá pronto. Salvador Guarulhos, 360, autorizado. Via Peso 10, Trívia, Peso 16, Bravo Hotel Zulu, Trívia, após conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-2-1-1-9, decimal 8, controle, acione 5537 no transponder. 360, decola 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, no Zulu 1-0, Brite, na Fábio 1-6, prova do Zulu, Trive, pronto, e tá bom. 14-19-8, transponder 5537, chanel 6-3-0-3. 5537, transponde, copiado? 5537, pode pushback e acionamento. Pode lá. 3158, tem também indicação, mas tem nível de voo 3608. Para o táxi com 125 a bordo, 3:20 de autonomia, alterna Natal, Oxa 6310. Prossegue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 16, boa viagem. Livre táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 10 16, Oxa 6310. Sol Salvador, gol, gol, gol, não, meu. Boa noite, solicitando um reboque do, da ponte 7 para a ponte 9, parte 1. Está autorizado o reporte ao término. Positivo, só uma observação aí que a gente vai efetuar o reboque sem uma PU da aeronave, ok? Tem uma imagem que fica permanente, Rolf Mano. Positivo, obrigado. Mesmo 78, autorizado nível de volume, 1.0, chegada a Mari. Cristiano, igual no 970. Bono 70, livre pouso na 10, vento no 70 graus, com no 09, altímetro no 06, pista molhada. Gente, são livre pouso, pista no 0. Torre Salvador, boa noite, Ocean Air 63, 10, pronto, na costa espera da 10. Boa noite, 6310, após o banho da Gol na costa final, a linha mantém 10. Após a passagem da aeronave na final, Ocean 6310, a linha mantém. Sol Salvador, TC-05. Informação Bravo, autorização Recife. TC-05, Salvador Recife, 330 autorizado, via Santuísque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-2-0-8-1-1-9-8, controle, acione 5552. Da TC-05, Recife, TC-0, Santuísque 58, decola da 10. Tira contagiar novamente o nível? 330. Afirmativo, reporte para o estacionamento. 3305. Reportaremos. Pushback, estacionamento, Chané 6313, na posição 4. Espaço está livre, reporte táxi. Chamar. Que é que é? Uno 70, solo 53, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. 219. Salvador com 1170 na sexta. Prossegue Alfa, recorte na antiga Juliette. Alfa antes da Juliette, com 1170. É 310, decolado ao 55, controle 120119, decimal 8, bom voo. 198, Oxa 6310, boa. Janeiro 6303, 5 horas e 40 de autonomia, alternado Galeão com POB de 108. Taxi de alta no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Via Índia Alfa no ponto de espera da 10, 895, obrigado. Golf, Golf Romeo na escuta do solo? Positivo, Golf, Golf Romeo na escuta. Poderia informar a posição? Já saímos da ponte 7, já estamos caminhando para a ponte 9. Ó. Gente, vou ingressar então uma aeronave para o 06, ok? O 06, ok? Positivo, tá vindo para o 06. Obrigado. Gente, vou 1170, ingresso na Juliette, portão 06. Juliette 06, vou 1170. Tran 305, após a aeronave da Gol, está parqueando. Vem para a retaguarda, está livre para os back após táxi. Após o Gol, autorizado de matar, Tran 305. Desejo é a minha situação aqui agora. 50. Salvador, Golf Golf Romeo, formando o término do reboque aqui na Ponte Nova. Obrigado aí, boa noite. Boa noite. E boa noite, o Chanel 63, 13, ponto de espera. Vento no 60 graus com 9 nas. E além da cola, 63 nas. Vai iniciando, Xané. Oi, gente. Torre Salvador, boa noite, voo 970, passou externo, baixo travado. 970, vento no 60 graus, como 0 nas, altímetro 10 no meio, aguarde pista livre. E aguardando pista livre, 10, 970. É 313, decolada ao 02, controle 199.8, bom voo. 198, boa noite, obrigado. Colo 970, livre pouso na 10, pista molhada, vento no 60 graus, com no 09, altímetro no 0 no 6. Positivo, livre pouso na 10, 91970. QAB? 141. 14 na bola, 300 táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre em 1, 1895, QNH 10, 16, boa viagem. Indy Alpha, ponto de espera 10, 1895, 16, obrigado, boa noite. 70, solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, 121, decimal 9, 970, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3305, contestado da 10, pronto. Boa noite, 3305, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 7305. Boa noite. Dá 70, prossegue Alfa Juliette para o portão 7. Alfa Juliette 07, 970. A linha decola da 10, vento no 60 graus com 99. A linha decola no 0, 05 decolado ao 07, controle 120-119-8, bom voo. Ah, controle 19-8, boa noite, bom final de semana, 305. Gol 7-2-3, muito bom. 7-2-3 é a parte de campo à vista. Vamos lá. Visual, voo no 7-2-3. Sim, cheque o trem, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento no 60 graus com 8-9, altímetro no 0 no 6. Sim, Matheus, baixei, travou. Tá livre na 1-0, vou no 723. Salvador, TAM 3178, LS X-Ray, vai passar a duna. 3178, é a parte externa. Corta lá. Passando Simbra, baixada e travada, tá 3178. Gente, aguarde pista livre. Escuta. No 723, solo 2, livre à direita, solo 2, um decimal 9. 219, livre à direita, vamos no 723. Segue Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10. 1-0, 1-6, tá livre o pouso na 1-0, tá 3178. Chinelo 6224, reporte externo. Passará. A 3178, solo 1-4, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. 219, tá 3, 178 à direita. Passou externo, baixado, travado, 6284. Gente, agora de pista livre. Aguarda. Polo Salvador, Santos 1978, livro A 10. Prossegue Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Santos 1978. Atualizado o pouso, 10, 62, escorta. Dois, quatro, solo 17, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita 219, 6224. Xenero 6224, livrou. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. ouve. Salvador, muitíssimo boa noite. Azul 4235. Azul 4235, reparte casa, Campo à vista. Reportaremos, Azul 4235. Na final, baixado travado, Azul 4235 com a pista vista. Azul 4235, livre pouso na 1-0, vento no 5-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7, pista úmida. Gente, livre o pouso, Azul 4235. Azul 4235, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ao livrar, 219, azul 4135.